queria te assumir, vida, mas você não me quer. Aí eu tô aqui vivendo essa vida de merda. Ai, meu Deus! Toca aí, vai! César do Valé. Diz! Eu já pedi as contas de quantas vezes terminamos. E nessas idas e voltas a gente foi se afastando. E você me liga agora, fala que já superou, diz que já tomou vergonha, que já tem um novo amor. Eu disse ok, desliguei. Meu coração, só que não diz, vem. Quer saber? Deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou bebendo, deixa o peito vem doer. Com o tempo eu vou te esquecendo, deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou bebendo, um dia eu vou te esquecer. Enquanto isso eu vou bebendo. E aí? Pegou essa daí, mamãe? E é que é isso? Comigo assim, canta que eu quero ouvir, vem. Eu já perdi as contas de quantas vezes terminamos. E nessas idas e voltas a gente foi se afastando. E você me liga agora, fala que já superou, diz que já tomou vergonha, que já tem um novo amor. Eu disse ok e desliguei. Meu coração, só que não, só que não. Vem. Quer saber? Deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou bebendo, deixa o peito vem doer. Com o tempo eu vou te esquecendo, deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou bebendo, um dia eu vou te esquecer. Cante comigo assim, vem. Deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou, vem. Deixa o peito vem doer. Com o tempo diz, vem. Deixa o coração sofrer. Enquanto isso eu vou bebendo, um dia eu vou te esquecer. Enquanto isso eu vou bebendo.